Vai me trocar pelo paredão? Se liga só então o que acontece no final. Você vai desligar o telefone, vai falar terminamos por aqui. Vai virar várias noites na balada, tá decidida a esquecer de mim. Vai, se quer trocar de bed, então pode arriscar. Se acha que o certo é se aventurar, só quero te avisar. Acordar com sede do meu corpo. Paredão não ama. A boca da garrafa não tem o meu gosto. Você vai acordar com sede do meu corpo e vai me querer de novo. Eu te avisei, foi pro paredão. Perdeu meu coração, bebê. Portal do Arrocha. Simbora! Você vai desligar o telefone, vai falar terminamos por aqui. Vai virar várias noites da balada, tá decidida a esquecer de mim. Vai, se quer trocar de bed, então pode arriscar. Se acha que o certo é se aventurar, só quero te avisar. Paredão não ama. A boca da garrafa não tem o meu gosto. Você vai acordar com sede do meu fogo. Paredão não ama. A boca da garrafa não tem o meu gosto. Você vai acordar com sede. Joga lá embaixo, véi, joga. Paredão não ama. Você vai acordar com sede do meu corpo.